K2SK. Tape. Ogê. Itaquera lá do leste. É nóis. Tomou conta de mim e não há como parar. É como obsessão escrever muito sem cessar. Já deixei de dormir, deixei de me alimentar, tentando bolar um som em que possa te arrepiar. Te deixar com a cabeça pensativa por horas, sem que você esqueça e leve a mensagem afora, de que o rap é um som simplesmente real, mas ainda é taxado como um som de marginal. Escrito por pessoas sem conhecimento? Não. Quem foi que te mostrou esse preconceito? Por isso que eu luto, luto em cada rima, querendo que o rap nacional toque em cada esquina. Onde que seja encarado como um trabalho, que deem valor e reconheçam o quanto eu ralo. Querem mandar na minha vida e falam rap não é trampo. Vim pra provar o contrário nessa história por um ponto. Respiro rap, inspiro rap, expiro rap, transpiro rap. Respiro rap, isso tudo faz parte do meu ar. Expiro rimas, tudo o que me faz flutuar. Procuro ver no dia a dia algo que anima, e meu dia não é completo se eu não paro e escrevo uma rima. Hoje pego a caneta com uma outra visão, como se fosse uma arma pra me apronta pra missão. Escrevo isso por amor de coração, sendo preciso sei que vou conquistar toda a nação. Então chegamos e viemos uma vez representando alguns manos velhos e outros novos que estão chegando, querendo pôr em prática esse talento e sem tire esse ar do rap, ele encher e estufa meu peito. Respiro rap, inspiro rap, expiro rap, transpiro rap. Você sabe o que é rap, deixa então eu te explicar. Ritmo e poesias que fazem nego pirar. Pega o mic, representa, sente o som, mostra seu flow. Não importa o que tu usa, o importante é ser o show. Rap não são pra alguns, nem pra uns, nem pra poucos. Chega em casa, estude, crie, grave, cante feito louco. Não importa o preconceito ou quem só te desanima. Se quiser que o trampo vire, passe sentimento em rimas. Alguns têm objetivos, uns são tantos diferentes. Tem neguinho pela fama, pela grana e pelos pentes. Claro, tudo isso é bom, mas eu tenho que citar que o meu maior sonho é ver o rap revolucionar. Mostrar para a sociedade que temos capacidade. Não importa a nossa idade, nossa cor ou nossa classe. Você tá comigo nessa? Então levante a mão e grite. Se tu quer respirar rap, corra atrás, nunca desiste, vai. Respiro rap, inspiro rap, expiro rap, transpiro rap. Sem muito conhecimento, somente dando valor pra o que tenho dentro. E esse sentimento me dá forças num caminho estreito. E vou capturando coisas boas que guardo no peito, adquirindo experiência. E assim eu levo a vida sem esperar, de forma desiludida. Se o preconceito é forte, minha fé é mais ainda. E se eu não tenho o apoio que é necessário da mídia, coloco tudo no meu som. Sempre me divertindo, chorando, sorrindo. Sentimento bom é sempre bem-vindo. Pensando, curtindo, viajar no som é divino. Calado e ouvindo, pois não importa o momento. Mas se tem música, tá lindo. E assim é o rap, poesia onde tudo acontece. Autoestima na rima é o que prevalece. Aproveitando da cultura que o rap oferece, eu tudo posso naquele que me fortalece.